Não se atreva a minha boca, que eu não a deixo atrever. Não se atreva a minha boca, que eu não a deixo atrever. A dizer que eu ando louca, ai que ando louca por te ver. A dizer que eu ando louca, que ando louca por te ver. Não se atreva a minha boca ao grito que eu quero dar. Não se atreva a minha boca, ai que eu não a deixo gritar. Não se atreva a minha boca, que eu não a deixo gritar. Minha boca não se atreve, não segue o meu coração e não diz o que não deve, é a minha expiação. E não diz o que não deve, é a minha expiação. Minha boca não se atreve a dizer o que lhe digo. Se ela se atrever em breve, sabes que sonho contigo. Se ela se atrever em breve, sabes que sonho contigo. Ai, minha boca atrevida, que já me disseste a mim. Ai, minha boca atrevida, já me disseste a mim. E encheste a minha vida, ai, desse segredo ruim. E encheste a minha vida.